help you. Papa Romeo, Fox, Vitor, Papa, no solo de 3,5, em pista da direita, chama o solo 219. Tá, 3603, trazendo avistado, autorizado pouso, pista 190. Pouso autorizado, 3603. Vento no 60 graus, 089. Obrigado pela informação, 03. Fiz atento ao sinalizador, sim. Ativo, o táxi é em frente. Vai ingressar Alfa e Kilo e vai ingressar no Pátio 3, aviação geral. Visual 567. Pode pousar o mesmo autorizado ali e manter pistão na zero. Pode pousar o pouso ali e manter pistão na zero. Para o táxi PLB 130, vou ter no Galeão 3 horas 35, autonomia. 1940, táxi EVA Índia, Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre, 18 decimal, meia dúzia, ajuste no 0, no 7, bom voo. Autorizado via Índia, Alfa, até o ponto de espera no 0, 18, meia, no 0, no 7, bom voo, para ser aviado. O 273 está livre no 03, reporta táxi. O 1273 copiou a informação? 9 limpis para a direita, chama só o 1219. 219, 3603. Solo está 3603 livrando. 3603, táxi via Alfa Juliette, posição meia dúzia, parte principal. Alfa Juliette, posição meia, tá? 3603. 67, autorizado, decolagem pista 10, vento no 70 graus, no 0 nós. Ciência livre decolagem, 567. Gol 940, ali mantém pistão no zero. Ali mantém no zero, gol 940. Tenente 1017, now descend 4000 feet. Descend 4000 feet, 643, and after payload, descend to 2000. That's correct, clear for that, 2010, 6143. 6143, clear for LS approach. 01 Salvador. 08, ok. 1601, controle. Controle de Salvador, voo 167. Com 567, contato radar, saída Arbor, suba o 360. Para o 360 na subida Arbor, 567. 601. Modo, 3 horas de autonomia até na Campinas. 1273, taxi via Índia Alfa, até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre em 1-1-8, decimal meia, dúzia, o ajuste no 0-1-7. Apenas confirma o POB, por gentileza. 1-1-7, cruzado Índia Alfa, espera da 1-0, decimal meia, com 1-7, gol, 1-2-7-3. CIF, 1-2-5-1, alterno 3-3-2-5, tem um bom voo. 3-5-1-3-3-2-5, muito obrigado, vamos trabalhar. Número 940, autorizado a decolagem de pista 10, vento 980 graus, 1009. Autorizado a decolagem 10, gol 1940. Torre, boa noite, gol 1273, tá? Pode esperar 10, pronto. Gol 1273, ali mantém pista 10. A minha mantém 10, gol 1273. Decolado 244, chega controle no 208. 208, gol no 940, obrigado, boa noite. Controle de Salvador, gol no 940, decolou da Euleda Brit. Gol 940, contato radar, saída da EL. 940. Luiz aqui, não será possível no momento. Ok, fazer, obrigado. Salvador, boa noite, gol no 776, informação Vitor. Boa noite, gol 776, condições lá presente Mari. Tem condições. Sete na porta de Mari, para chegada Mari, desça o 050, gol 776. Porta de Mari, chegada Mari, 050, gol 776, após Itaque, gostaria de executar o R9 da... Delta 10, ILS RNAV. Ok, prepare ILS RNAV, após ETAP, PROD, Sierra Vita 366. Após ETAP, Sierra Vita 366, Gorno 376. Do 273 autorizado decolagem pista 10, vento no 70 graus, 099. Decolagem então 1273 decolado, 48, chama controle, 120 decimal 8. 208, 1273. 567, chama Recife, frequência 125 decimal 1. 251, ok. Establishing the localized course 6143. Chinese 6143. Colonel Tower 1186. Helicopter 1186, Russian 6743. Proximador, boa no 273, boa. Antigo 1273, contato do radar, saída da EL. Saída da EL, boa no 273, 360 sem restante. Tower, good evening, Ocean 6143, on the LS approach, runway 10. Ocean 6143, clear to land, runway 10, wind 170 degrees, 10 knots. Clear for land, runway 10, 6143. Na escuta de Salvador. controle Salvador, voo 1884. Zoom 884, boa noite, chegada Mari, deixa o 060. 060, informação, Vitor. Confirma o final da mensagem, a solicitação. 884, só cotejou. 060, autorizado. Formação, Vitor. Ah, ok, gente, Six on 43 on the ground at 52. Turn right and contact one, the ground 1219. Turn right and 1219 Ocean 6743. I'm going on my platform. Ocean 6143 and runway vacate. Ocean 6243 taxi via Alpha Juliet gate 8 minute. Alpha Juliet may aim to gate 8, Ocean 6143. Desça 2.500 pés, ajuste 1017, reporte final RNAV. 2.500, 1.017, reporte final RNAV, 1.776. Recife, frequência 125.1, alterna 13325. Recife, 125.1, alterna 13325, gol 1273, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, Altan 3197, está ciente da informação, Vitor, portão 10, autorização para o Galeão, no nível 320. Altan 3197, muito boa noite, semisolo, 121, décimo 9. 1219, Altan 3197. Salvador, muito boa noite, Altran 3197, está sempre em informação, Vitor, autorização para o Galeão no nível 380. Antônio 197, boa noite, informação Vitor, confere, Galeão, nível 380. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda após posição Bridge, onde intercepta o Zulu 10 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5523 no transponder. Autorizado então para o TAN 3197, o Galeão no nível 380, decola a cabeceira 10 com curva à direita, no perfil da saída da EL, transição Leda após o abrigo, interceptando o Zulu 10, segue conforme o plano, chamando o controle 120 decimal 8 e acionado 5523. Correto, portal 10, chama pronto, pushback, acionamento, TAN 3197. Vai chamar, 3197, obrigado. Quatro, 080 para 060. 884, desça 2000 pés, ajuste 017, reporte localizador, pistão 0. Ok, 2000 pés, 0017, reportarei localizador, pistão 0. Estabilizado, Gol 776. Gol 776, complete. Final de nave, pistão 10, chame torre 186. 776, considera aproximação, aguarde pistolismo. Faz antes, está livre, 1776. Autorizado com uso, pistão 0, vento 1970, grão 079. Depois o gol 1976. 3197, o portão 10, pronto para o pushback acionamento. 10 autorizado, reporta táxi, são 3197. Vai reportar para o táxi, 3197. Gol 9776, sala 04, viva direita, semicolo, 121, decimal 9. A direita, 219, gol 9776. É o Leda Bridge aguardando aqui, apenas um instante, decola. Bridge, agora obrigado. Dá, é o Bridge. Paulo, boa noite, sou o gol 9776, liberado. 1776, boa noite, taxi via Alfa e reportando seu taxi e Juliette para ingresso. Alfa, Atlas, Juliette para ingresso, voo 9776. Voo Chanel 6259, pronto, cop. Siga. Autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da 10 com curva à direita no perfil da saída da El. Leta após posição bridge, onde intercepta a UPV no meio e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8 e aciona 5522 no transponder. 30 Guarulhos, 360, decola da 10, curva direita, saída da El, meda e após bridge, intercepta a UPV no meio, conforme o plano. 128, após 5522 no transponder. Confirmando após da El, posição Leda, Lima, Eco, Delta, Alfa, ok? Após voo a bridge, intercepta o peso no meio,